19780, está livre no S, reporta localizador. Reporta localizador, 19780. Pereiro 2228 para o táxi, POB 49, 5 horas, Salvador. Pereiro 2228, autorizado os táxis até a ponte espera da pista 10 via Pátia Índia, no ponto espera turno 895, ajuste 1-0-8. Via Pátia Índia, ponto espera da 10-1895. 1-0-9. Falou 27, controle 1, 208, bom voo. 208, uma boa, gol 1173. Controle Salvador, gol 1173, 1300, da Leda Motiva, solicita Motiva. Gol 1173, contato radar, soltando 360, via saída da El. Via da El, 360, gol 1173. Estabilizado está pronto no ponto de espera, visual contrato da Nacional. Beleza, linha, fala Juliette. Beleza, linha de cola. Autorizado, decolagem na 0, vento na 60 graus, no 2 mais. Linha de cola, pastorela. Salvador, então, bom dia, boa noite, 780, pastor em Via Serra. Está ao lugar. 9780, bom dia, continua a aproximação, agora está livre. 9780, bom, 9780, livre pouso, bicho na 0, vento 150 graus, 139. Vale o pouso no lugar, vamos 780. Passaria 2228, decolou 31, no controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom serviço. Controle Salvador, passaria do 2228, bom dia. Passaria 2228, contato radar, preparou 180, via saída árvore. 180, árvore. 3520, afastado 9 milhas, sudoeste, pois não, nordeste do Oeste Salvador, seu canal está encerrado. Mantenha o nível 190 e chame o controle Aracaju, em 120.3. 970, muito obrigado, bom dia. 970, solo 33 direito, saluno 2191. 2191, gol 9780. Bom dia, gol 9780, livrou. Gol 9780, táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03, gol 9780. O 973 chama Centro Recife, 125.1. 251 Recife, gol 973. Uso 4217, autorizado Campinas, nível 340, via Pesoluna 0, portada, depois de com rota. Decolega Pistuna 0, fase de colagem curva direita, na sede BL, Liba, Mótiga, transponder 5146, controle 120.8. Cotejamento correto, chama pronto no portão 10. Controle Salvador, passarelo 2228. Prossiga. Por gentileza, proa direta e também coordenar direto o destino. É proa de arma, aguarde coordenação. Guarda. Conquista. Obrigado, conquista. Azul 9701, autorizado Brasília, nível 340, via pêndulo 17, decola da pista na 0, após a decolagem, curva direita na saída Arbor, transição Elefa, transponder 5150, controle 120, décima 8. Zona 701, o cotejamento correto, chama pronto, portão 02. Salvador, tá 9170. 9170, prossiga. A senhora tem alguma coisa em relação ao nosso plano aí? Que o Dalvo passou aqui e que foi informado com a senhora que tem alguma informação do plano? Só 9170, aguarde. Ok, agora não tem escuta, obrigado, tá 9170. 1170 é a torre. A torre escuta, torre. Quando entrado em contato com a sala IS, nos foi informado que o voo do senhor não foi autorizado pelo CGNA e que o nome da companhia já estava ciente dessa informação. Não, tá, essa informação antiga, na verdade, que a gente tem aqui agora que foi coordenada de novo, não tem essa posição nova pra vocês, né? Não, você poderia informar o horário do novo plano? Não, a gente não tem, eu vou coordenar com o nosso sol do espaço. Sim, deixa eu entrar em contato com a sala IS aqui, novas informações eu passo para o senhor. Ah, obrigado, a gente está na sua escuta, obrigado pela paciência, então nós viemos 7 anos. 4207, autorizado no 90, chama táxi. Para o táxi, 4207 com 82 a bordo, autonomia de 5 horas, alterna Rio Preto, São José da Rio Preto. 4217 autorizado, táxi até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio Índia, ponto de espera turno no 8, decimal 95, ajuste no 0, 1, 8. Pátio Índia, 295 azul. Azul 9701, aguarde. 9701, portão 02, autoridade pushback, treinamento, chama táxi. Azul, Rodrigues 17, Vinci, Linda, cola no 0, ventando 50 graus, ano 09. Aline, cola no 0, Azul, Franco, 217. Azul 17, decolou 56, controle 9008, mover. 2084. Oi, Azul 24, 7, passa 17 para a El. 27, contato radar, motor 340, via saída da El. Pessoal, 340, da El 2497. Passando agora 2500, poderia varar pro de Leda? Ou lá pra lá pra frente? Boa noite, 2497. Leda Azul. Salvador, tá 9170. 9170, prossiga. A gente tem informação, o número QSL pra vocês, eu acredito que nem interessa muito, porque vocês não puxam o plano por esse número, certo? De qualquer forma, tem um QSL 059 que pra 0550 do Lúcio, a companhia passou pra gente agora. Não sei se você tem essa informação aí. Pelo 9170, informo que entramos em contato com a sala IS e a mesma entrou em contato com o CGNA e falou que não possui nenhuma informação nova. Maravilha, então a última posição que você tem é que nosso plano, o apresentado, ele não foi autorizado por falta de lote, confirma isso? Confirmo. Tá, o centro não autoriza por falta de lote nenhuma não. Obrigado, pelo 9170. Olá, Zona 701, protesto, tá com 83 no bordo, 4 horas de inverno, encerrando o Ribeirão Preto. Azul Caso 9701, autorizado táxi via Taxi India até o ponto de espera, no ponto de espera torre no 198, decimal 95, ajuste na 08. Bom, Paulo, só para reafirmar, 9170, qual que é a alteração de tal, você escuta aqui? Sim. Obrigado pela atenção, tá, 9170. Salvador, bom dia, 9701, não pode ser da 0. 9701, bom dia, Linda, fala 0, 0 graus, 929. Linda, o 9701 decolou 02, controle 90.8, bom voo. 208, obrigado. Bom dia, Zona 701. Controle Salvador, bom dia, azul 9701, Narbor, livra 2000 para o 340. Radar, vou para o 340, via Cedardo. Via Arbor 340, azul 9701. Azul 4217, 14 Recife, 125, 1. 3-1, I'll show about to raise my fax. Azul 9701, chama Recife 128, decimal 8. Recife 1288. Obrigado, bom dia, Azul 9701. Salvador, tá 9170, voltando. Prefira. Bom, foi informado que a gente conseguiu o slot aqui com o DGNA. Você teria essa informação com a gente? Vou entrar em contato, o senhor aguarda alguns minutos. Tá bom, agradeço. Obrigado, tá 9171. Na Zona 701, na escuta? Na sua escuta, senhora, está 9170. Entrei em contato com a sala IES e a mesma informou que seu plano já está sendo enviado para o centro. Assim que aparecer aqui, eu chamo você para cópia. Então tá, obrigado. Está 9170 na sua escuta, senhora, está pronta aqui. Salvador, eu vou 1961 na autorização, instrumento Guarulhos, papel. Uno 1161, prepara tudo da L da Morte, vai número 2, cópia. Da L da Morte, na sua escuta. Agora eu vou 9975, tem que dar o céu, autorização com o E. Gol 9975, prepara a saída da L da Morte, número 3, cópia. É, a L da Morte. Falou, bom dia, 3601, na sequência, formação hotel Congonhas 380. Então, 3601, da L da Morte, vai aguardar a cópia. Salvador, eu sou Papa Tango Mike Zulu Whisky. Mike Zulu Whisky, prossiga. Mike Zulu Whisky, no pátio 3, posição 1, Romeu, pede autorização de motor em marcha lenta, 5 a 10 minutos, a coordenada foi para aero. Gente, reporte ao término, Mike Zulu Whisky. Mike Zulu Whisky, reportará no término. Do 9967, bom dia. Gol 9967, prepara-se de Dael e do Monte, vou aguardar na cópia. Dael, Dael? Dael e da Monte, vou. Ok, Dael e da Monte. Da 9170, pronto, cópia. Pronto, cópia, senhora, da 9170. Da 9170, autorizado, Eduardo Gomes, nível 320, via UPSU 9, decola da pista 10, após a decolagem, curva esquerda, na saída Momo, transição Nitsa. Transponder 5174, controle 120, decimal 8. Autorizando manobra, Eduardo Gomes, nível de voo 320, rota Pesulo 9, até manobra, decola da 10, curva esquerda, Momo, transição Nitsa, saída 5174, transponder 208, controle Salvador, está 9170. Está 9170, cotejamento correto, chama pronto pushback na remota 3. Semana, obrigado, senhora, está 9170. 1161, pronto, cópia. Prossiga, 1161. 1161, autorizado Guarulhos, nível 360, via peso 10, Taubaté. Decola da pista 10, pode decolagem curva direita na saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5163, controle 120, decimal 8. 1161, autorizado 360. Para Guarulhos, depois 10 Taubaté, recoloca os à direita da El, Leda, Mótima, 5163, ao transponder, 1208, controle. 1161, cotejamento correto, chama pronto no portão 3. Chama pronto, gol 1161. Gol 9975, pronto, cópia. Escuta, 9975. 1975, autorizado Congonhas, nível 360, via peso 10, Budave, após sair com a rota do plano. Decola da pista 10, após decolagem curva direita na saída da El, Lida, Motiva. Transponde 5166, controle 120, decimal 8. Autorizado então, nível 360, Congonhas, a pista do 10, Budave, após o plano 2.1. Decola da 10, por direita, posse, da El, Lida, Motiva. Aciona 5166, 208, controle, voo 9975. 9975, cotejamento correto, chama pronto pro portão 9. Chama. 3601, pronto, cópia. Pronto, prossiga. 3601, autorizado, Congonhas, nível 360, via UPSU 10, Bubave, após sair conforme rota. Decola da pista 10, após decolagem curva direita, na saída da Eoleda Motiva, transponde 5170, controle 120, decimal 8. 301, autorizado Salvador, autorizado Congonhas 360. Tael, Leda, Mótima, Apesulu no 0, Pubava, Apesulu no 6, Brava, Apesulu 5170 no transfone, controle 208, 3601. 3601, no cotejamento correto, chama pronto, portal 08. Chama o próximo 08. Voo 9967, pronto, back na posição 3. Confirma que chamou o solo? É o 1161 da Gol, pronto para o pushback, posição 3. Gol 1161 autorizado no portão 03, chama táxi. Posição 03. Tá 9170, pushback, estacionamento. Tá 9170 autorizado na remota 103, chama táxi. Chamará, tá 9170. Gol 9967, copiou o solo? Na escuta. Pronto, cópia? Gol 9967, autorizado Congonhas, nível 360, via UPSU 10, por base, após sair conforme rota. Decola da pista 10, após a decolagem curva direita, na saída da El, Luta, Motiva. Transponder 5167, controle 120, decimal 8. Autorizado 360, São Paulo, via UPSU 10, por base. A saída é da pista 10, da El, Leda, Mótima, 5167, 201. Gol 9967, cotejamento correto, chama pronto para o portão 04. Paulo Salvador, eu sou a Papa Tango Mike Zulu Whisky, informando sempre do cheque, graças, bom dia. Mike Zulu Whisky, ciente, bom dia. Nós estamos com 106 a bordo, 4 horas de autonomia, operando Galeão para o táxi. Nono 61, autorizado o táxi até a ponte espera da pistana 0 via Taxi Índia. Ponte espera todo, nono 895, ajuste no 098. Autorizado o táxi Índia, gol, pela torre, 395.0, gol por nono 61. Está 9170 com 04 a bordo, Boa Vista com 6 horas de autonomia. Está 9170 autorizado, táxi até o ponto de espera da pista 0 via Pátio Índia. Ponto de espera turno no 8.95, ajuste no 08. Comitê 2 autorizado, táxi via Pátio, táxi via Índia, ponto de espera com a torre, obrigado. Está 9170, bom dia. Gol 9975, autorizado no portal 09, chama táxi. Chama táxi, 9975. Está 3601 na guarda para o push. Salvador, bom dia para 9170, com a espera da 10. 9170 ali, mantenha na 0. Valeu, mantém. Zero, zero, tá 9, eu não pegado.